me tell you my story. I got a man-sized predicament. Yeah, it's a big one. Goes like this. Yeah. Começando mais um podcast. Já ouviu esse disco? É essa pergunta que eu vou fazer para você em todos esses episódios aqui desse podcast. Eu sou o Danilo de Almeida e hoje eu tenho um álbum muito especial para falar e uma banda muito especial para falar. Como vocês já devem ter visto aí pelo título, eu vou falar de um álbum do Kiss. E antes de começar o programa aqui em definitivo, vou só lembrar vocês aí para seguir a gente lá no Twitter, @ já ouviu o disco, e no Instagram, já ouviu esse disco, pra gente trocar uma ideia lá. Tô muito feliz com o feedback que eu tô recebendo do pessoal. No fim dessa temporada, eu vou tentar fazer um programa especial pra poder ler os comentários e feedbacks afim que vocês estão mandando pra gente aí no Twitter e no Instagram. Lembrando que o podcast já tá na iTunes Store, né, ou na Apple Store aí, o que facilita a distribuição para todos os outros aplicativos de podcast. Tem no Spotify também, nos aplicativos, enfim, pelo menos Google Podcast, Podcast Addict, Castbox, eu já vi que o podcast está disponível aí. E se você não sabe ouvir por aplicativos, ou você está começando agora no mundo do podcast, você pode ouvir lá no nosso site, tem um playerzinho lá, o jaouviuessedisco.blogspot.com. Você entra no post lá do episódio e dá o play, que você pode ouvir o episódio facilmente ou também fazer o download. Tá tudo explicadinho lá no nosso site. E hoje então eu vou falar do Alive 3. Já tivemos uma coletânea aqui, tivemos música pop, tivemos new metal, até um pouco de rap metal, né, com o Linkin Park e também com o Korn também, porque o new metal é isso aí. Misturar o heavy metal com elementos de rap. Acho que o Linkin Park até mais que o Korn. Mas hoje a gente vai entrar aqui para falar. Esses próximos episódios eu vou falar de duas bandas que são muito especiais na minha vida. Que no posto de bandas favoritas, essas duas próximas bandas estão no primeiro lugar. Eu não consigo separar uma da outra porque eu gosto igualmente muito das duas. Então, hoje vamos falar de Alive 3 do Kiss. E aí, já ouviu esse disco? Hoje eu vou falar sobre o Alive 3 do Kiss, um disco de 1993, e explicar também que, assim, não foi o primeiro disco que eu ouvi do Kiss, já tinha ouvido alguma coisa antes, mas o que eu tinha ouvido antes foi uma coletânea, na verdade foi uma coletânea pirata, que é pirata, né? Ela ficou bem famosa entre os colecionadores e fãs, mas não é um lançamento oficial, então podemos colocar aqui um bootleg, uma coletânea bootleg, que reunia as faixas exclusivas que vinham nos discos do Kiss, nos singles, se eu não me engano, que chamava Kiss My Eggs. Tinha uns ovinhos de Páscoa, assim, com a maquiagem do Kiss na frente. E foi o primeiro CD que eu tive do Kiss que eu me lembro, assim. E antes ainda eu já tinha tido um contato com o Kiss em uma outra coletânea que eu até pretendo falar futuramente, que também era uma coletânea, essa sim era mega pirata, porque ela era uma coletânea assim feita pelo pessoal das barraquinhas, né, das feiras, chamava Clássicos do Rock e tinha volume alguma coisa. E lá tinha meu primeiro contato com Iron Maiden foi nessa coletânea, com o Kiss tinha I Love It Loud, com o Queen também foi nessa coletânea, com o Quiet Riot, foi o meu primeiro contato com rock mais assim, vamos dizer assim, o hard rock e o heavy metal. É, como eu falei pra vocês aqui nos episódios anteriores, eu comecei com o Culture Club, né, bem diferente do que eu ouço hoje em dia, um pouco diferente, né, mas aí aos poucos eu fui tendo conhecimento das bandas mais clássicas e tal. E no episódio do Nirvana eu falei do meu amigo Alan, que foi o cara que me mostrou, né, o disco original, foi a primeira vez que eu vi um disco original, e ele gostava muito de Kiss, gosta até hoje, que acho que uns 10 anos depois que eu me mudei aqui pro interior, eu encontrei ele novamente. A banda dele veio fazer um show aqui próximo da cidade onde eu moro e a gente trocou uma ideia bem legal. 10 anos de assunto, né? E ele até hoje ainda gosta de Kiss. E ele meio que me apresentou assim por cima, mas a grande virada mesmo assim na minha vida pra virar um fanático por Kiss veio quando o primo desse meu amigo Alan entrou na escola que a gente estudava. E eles eram primos, porém eles não se conheciam. E eles foram se conhecer na escola. E por incrível que pareça, esse primo dele, o Diego, um abraço aí pra ele, pro irmão Thiago aí, o irmão dele, o Thiago, se eles estiverem ouvindo, hoje ainda tenho contato com o Thiago e tal. Quando o Diego se mudou pra nosso bairro lá em São Paulo, ele caiu justamente na mesma sala que a gente. E eles descobriram na sala que eram parentes. Foi muito legal isso. E o Diego e o irmão dele eram muito fã de Kiss. E quando eu fui na casa do Diego pela primeira vez, foi que nem eu mencionei no programa do Ozzy, que eu entrei na loja de disco e me senti na Disney, assim. Quando eu fui na casa do Diego e eu vi, assim, na minha, pude ter um contato, assim, físico com o Love Gun, acho que foi o Love Gun do Kiss, o Alive 2, se eu não me engano, e o Destroyer. E também naquele dia o Diego me mostrou o disco original do Rock in Rio, do Iron Maiden. Cara, vou falar da Iron Maiden mais pra frente, mas assim, ó, não é mentira, assim, falando pra vocês agora, até me arrepiei aqui, porque foi algo, cara, foi extremamente marcante, assim. E aí eu fui na feirinha e achei essa coletânea pirata que eu falei, voltando nela, a Kiss My Eggs. Quase que eu ia colocar ela aqui, mas eu achei mais interessante colocar o Alive 3 e o próximo disco que eu vou falar no episódio, no próximo episódio, já vou adiantar que vai ser Kiss de novo. Mas hoje eu vou falar do Alive 3. E quando eu ouvi aquilo, eu achei... O Alive 3 é um álbum que ele é bem rápido, o Kiss está tocando muito rápido naquele disco. Eu acho que no Alive 1 e no 2 e no 3, eles vão tocando, só aumentando a velocidade, né? Já no 4, eles já estão mais senhores, então eles tocam mais devagar, até por estar com a orquestra e tudo mais. Mas no Alive 3 aí de 93, a banda tá tocando muito rápido. Eu falei, caramba, interessante esse som aqui, né? E eu conheci muita coisa do Kiss aí pelo Alive 3, né? Foi meu primeiro contato mais forte, porque afinal de contas, a coletânea Kiss My Eggs, ela é uma coletânea que não tem as grandes músicas do Kiss assim, né? Ela tem uns singles inéditos, né? Então você não vai ter grandes clássicos do Kiss como você teria, por exemplo, aí num disco ao vivo, que é esse aqui que eu escolhi pra falar. Então, o Alive 3 ele foi gravado em novembro de 1992 e foi lançado em maio de 93 aí pela Mercury Records, e ele tem a produção do Ed Kramer. O Alive 3 aí do Kiss foi o primeiro ao vivo da banda, então, desde 1997. Opa, opa, opa. Danilo da edição passando aqui para corrigir o Danilo do passado dessa gravação, né? Que não é 1997, é 1977, hein? Presta atenção aí, Danilo do passado. Continua aí com a gravação. Primeiro ao vivo oficial, né? Porque o Kiss tem muito bootleg de álbuns ao vivo. E oficialmente, então, foi o primeiro depois aí do lançamento do Alive 2 lá em 77. E também é o primeiro álbum ao vivo aí onde a banda se apresentou sem as famosas maquiagens aí que consagrou o Kiss pro mundo inteiro. Foi um ao vivo da época aí que eles estavam fazendo show sem maquiagem. O álbum aí, então, ele foi gravado durante a Revenge Tour e as faixas foram retiradas dos shows de Cleveland, Detroit e Indianapolis. Foi ali três showzinhos da tour para formar um disco. E tem também, se eu não me engano, tem o DVD, tem o show do Alive 3, se eu não me engano, tem no Kissology, que é um box de DVDs do Kiss com vários shows. Tem três volumes incríveis que eu tenho aqui. E depois eu posso mostrar ele lá no Instagram. Lembrando, @ já ouviu esse disco. Só lembrar pra vocês que futuramente, com toda certeza, eu vou fazer uma temporada especial com a discografia do Kiss. E talvez pro Alive 3 eu reprise esse programa aqui. Em vez de gravar um novo, vou pegar esse programa aqui e vou colocar ele. Então, se você tá aí no futuro, vamos fazer esse exercício. Você tá no futuro aí e já ouviu esse disco, tá na 10ª temporada e é temporada especial do Kiss. e esse programa da primeira temporada está sendo reprisado e você está ouvindo, comenta aí, vamos ter essa interação, porque o legal do podcast é isso, a gente pode, entre aspas, viajar no tempo. Eu vou tocar duas músicas então do Alive 3 pra gente ouvir agora, a Creatures of the Night e a Watching You, e eu já volto pra falar de mais Alive 3 do Kiss. Running from the day, hiding from tomorrow. Voltei com o podcast e já ouviu esse disco. Espero que você esteja ouvindo aí as duas músicas do Kiss, do álbum Alive 3 que eu estou falando aqui hoje. Não se esquece de seguir a gente lá no Twitter, já ouviu o disco, e no Instagram, já ouviu esse disco. Deixar o feedback pra gente, que é a moeda que a gente recebe aqui pela criação de conteúdo. É o feedback de vocês. Fico muito feliz em ler as mensagens aí do pessoal que tá mandando lá no Twitter, o pessoal que tá seguindo no Instagram. Muito obrigado! E então hoje aí, como eu disse, estamos falando sobre o Alive 3 Kiss, o disco do Kiss de 1993. E continuando aí, vale dizer que esse álbum ele gera muita polêmica aí entre os fãs de Kiss e os não fãs de Kiss, pela questão dos overdubs inseridos no disco, como ajuste em guitarra e som do público. Que se você ouviu o disco, acho que se você ouviu as músicas, você não pulou, um beijo na sua alma. Primeiramente, muito obrigado por ouvir as músicas. E se você percebeu, parece que o público tá vibrando o show inteiro durante todas as músicas. Se você nunca ouviu o disco e vai ouvir depois desse episódio, repare bem como parece que o público tá empolgadíssimo o show inteiro, e a gente sabe que não é assim, né? Ninguém consegue ficar 2 horas e meia gritando durante todas as músicas. Mas isso então levou muita gente a questionar se foi mesmo gravado ao vivo e com que frequência o Kiss fazia isso aí nos seus discos, né, ao vivo, até nos anteriores mesmo. Vale dizer que a Allmusic deu aí só 2 estrelas para esse disco, hein? A Allmusic pegou pesado com esse disco do Kiss. Mas apesar de tudo isso, o Alive 3 ele chegou aí na 9ª posição da Billboard 200 e recebeu o certificado de ouro. O Kiss, que é a banda, tem aquele órgão regulamentador nos Estados Unidos de venda de discos, acho que é a RIA, R-I-A-A, se eu não me engano, e o Kiss é a banda que mais recebeu discos de ouro na história da música. O Alive 2, o Alive 3, né, aliás, eu vou falar do Alive 2 aqui na especial de Kiss, mas o Alive 3 aí, ele gerou um single, que foi I Love It Loud, da versão do Alive 3, e chegou até a aparecer aí com vendagens aí nas paradas norte-americanas. Além de ser o primeiro disco ao vivo da banda sem maquiagem, o disco também não conta com a famosa abertura, né, You Want The Best, You Got The Best, e ela também não termina com Rock and Roll Night, né, que é como de costume aí nos shows do Kiss, né, o grande clássico, grande hino do Kiss, que é a Rock and Roll Night. Ela tá lá pro meio do disco. Isso foi até uma coisa que eu estranhei muito depois que eu comecei a ter mais contato. Eu ficava me perguntando por que Rock and Roll Night não estava no fim. Mas a música que fecha esse disco é um solo de guitarra, na época o Bruce Kulick, que estava na banda, e ele toca o hino nacional americano para encerrar o Alive 3. É bem estranho. Mas então eu vou me despedir de vocês aí com mais 2 musiquinhas do Alive 3. 2 musiquinhas não, bate nessa boca, 2 musiconas, né, musicaças, que é I Love It Loud, como eu falei, que depois gerou o single, né, I Love It Loud Live, e A God Gave Rock and Roll To You Too, que é também outra música lindíssima do Kiss. Essa versão aí da Live 3 é muito legal. E espero que vocês tenham gostado. Eu volto para mais um episódio em breve. E como eu já adiantei, vai ser o Kiss de novo. E depois do Kiss vai ter outra banda que eu gosto muito, que se você me conhece um pouquinho aí do Doublecast Podcast, ouçam lá também, deve já ter imaginado que banda é essa. Mas se você ainda não conseguiu adivinhar que banda que é que eu amo tanto quanto o Kiss, espero que a gente vai voltar com mais esse episódio incrível. Então me despeço de vocês aí com I Love It Loud e God Gave Rock and Roll To You Too. Eu volto em breve para mais um episódio. Muito obrigado e diz aí pra mim, você já ouviu esse disco? Rock and roll.